estou na linha neste momento com a Wanderlúcia da Silva, ela que é coordenadora da entidade não governamental Seja Digital. Bom dia, Wanderlúcia. Bom dia. Vamos falar aí sobre essa mudança, né, que aconteceu no sinal de televisão, enfim, aquilo que já vinha sendo informado, né, à população. Desde a madrugada de hoje, canais analógicos desligados? Isso mesmo, a partir da meia-noite já não tinha mais nenhum canal analógico, a gente já está com Foz do Iguaçu e região 100% digital. E aí, qual é a orientação que devemos dar às pessoas, né, para que as pessoas continuem acompanhando ali a programação, né, que elas estão habituadas na televisão? É, com o desligamento do sinal, vai ficar passando uma mensagem na tela da TV que está recebendo o sinal analógico por 30 dias, informando que esse sinal foi desligado por uma determinação do Ministério das Comunicações e informando que caso a pessoa tenha alguma dúvida, ela pode ligar para a Seja Digital no telefone 147 ou entrar no site da sejadigital.com.br. E tem muita gente ainda que não retirou o seu kit gratuito. Então, nos próximos 30 dias, a pessoa pode ainda ligar para a gente no 147, verificar se tem direito ao kit gratuito, fazer o agendamento e a retirada do seu kit. E vamos até explicar o que é esse kit gratuito, porque basicamente é o equipamento ali, os cabos e a antena para poder captar o novo sinal? É, exatamente isso. É um conversor, uma antena digital externa, os cabos e o controle remoto, um material mínimo básico para que as pessoas possam colocar na sua televisão que está recebendo o sinal analógico e ela possa passar a receber o sinal digital. Com esse equipamento, todo mundo está preparado para receber o sinal digital. E talvez algumas pessoas tenham surpresa no dia de hoje quando tentarem ali sintonizar os canais, né, e não conseguirem, porque normalmente quando se fala aí da questão da TV analógica, se associa às TVs de tubo, mas também tem TVs de tela plana que não têm aí a capacidade de sintonizar o TV digital? Isso mesmo. As televisões que foram fabricadas depois de 2010, elas já têm o conversor embutido. Então, elas não precisam do conversor externo, mas elas vão precisar de uma antena digital. Então, se a pessoa tem uma televisão mais nova que não está pegando sinal digital, é porque a antena não é digital. Ela tem que providenciar uma antena digital. Agora, quem comprou uma televisão antes de 2010, mesmo que seja essas televisões de tela fina, elas não têm o conversor interno para fazer a conversão de sinal analógico para o digital. Então, essas televisões precisam do conversor externo e da antena digital, assim como as televisões de tubo também precisam do conversor e da antena digital para poder captar esse sinal. Então, vamos lá, né? Continuar aqui passando a informação aos nossos ouvintes. Então, tem muita gente, né, que tem a possibilidade de receber um kit gratuito para saber, né, se essa pessoa tem realmente este direito. Como é que faz para proceder aí? As pessoas podem ligar para a gente, o telefone é 147, a ligação é gratuita, ou pode entrar no site da Seja Digital, que é sejadigital.com.br/kit. No telefone ou no site, a pessoa vai informar o número do NIS, que é o número de identificação social. E aí, se a pessoa tiver direito, na hora ela escolhe o dia e horário que ela quer fazer a retirada do seu kit. No dia e horário marcado, ela vai até o ponto de retirada, retira o seu kit, aprende a fazer a instalação e a busca de canais, e aí já está com tudo pronto para levar o kit para casa, instalar e conseguir assistir TV digital. E tem uma estimativa de quantas pessoas aqui na região de Foz do Iguaçu ainda não fizeram, não procuraram, enfim, ainda tem essa disponibilidade de kits para essas pessoas? Aí na região a gente ainda tem mais de 10 mil kits para serem entregues. Então as pessoas têm que aproveitar esses últimos 30 dias, né, para, se tiverem dúvida, ligarem para a gente e verificarem se tem direito a esse kit. E importante frisar, porque tem muita gente pensando até em pegar o 13º salário agora no final do ano e comprar um televisor novo. Mas enfim, não precisa, né? Com o conversor a qualidade de imagem ali fica ótima na tela, enfim, não há grandes diferenças? Exatamente isso. Você colocando o conversor, a imagem fica nítida, fica muito boa. Então não há necessidade. O ideal é, antes da pessoa fazer essa aquisição, verificar se tem direito ao kit gratuito. E se tiver, a pessoa instala e a qualidade do som e de imagem da TV vai ficar com qualidade digital. A imagem realmente fica muito boa, com uma qualidade bem melhor. Conversei aqui, portanto, né, com a Wanderlúcia da Silva, ela que fala em nome da entidade não governamental Seja Digital. Wanderlúcia, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Ok, obrigada eu.